noites de lua que a gente tem despertam desejos e nos levam mais além. Queria tanto te encontrar, te dar um beijo e também te amar. Isso é a vida, é o amor. Onde quer que esteja, seja como for, venha pra onde estou. Vem sentir esses ar. Tudo que a gente viveu.